Que tocou e remeteu aos 3, correção aos 3-1. Autorizado, curva à direita, 1000 pés, perna do vento pela direita, pista no 7, chame para a base, né? Vem mais com isso. Na base, 90 graus também. H7-81, to continue flying, contact Mr. Sentry. 128.8, if unable, 126.0. 3-1-0, voltou na presente, descida para 2-1-7. Qual é? 3-1-0, é controle? Você é controle, né? 3-1-0. Duna da presente. Confirmando com a Duna da presente? Temo Duna. Quase aprovada, chame final, novembro, Oscar Whisky. Autorizado, toque remetido à pista no 7, o vento 1,20 graus, 1,09, ajuste padrão, novembro, Oscar Whisky. Livre, toque remetido no 7, novembro, Oscar Whisky. estabilizado? Negativo, estabilizou. Atenação 118.95 e tomou posse. Obrigado, tamo logo. Pela 6310 está autorizando o sinal do procedimento e informe no localizador o ajuste padrão. Padrão vai informar no localizador. Romeu Novembro Oscar Whisky, tocou e arremeteu aos 36. Faça espera no setor sul do aeródromo, aguarde autorização para terra do vento pela direita, pista no 7, Novembro Oscar Whisky. Vai manter espera no setor sul, aguardando cruzamento do campo, Novembro Oscar Whisky. Novembro Oscar Whisky, suba para 1000 pés, ok? 1000 pés, vai manter na espera o Novembro Oscar Whisky. Bom, o valor está 3850, está sendo checada, estabilizou. 3850, tráfego do estado, ajuste no 013, ajuste padrão. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 09 nós, então 3850. É 3850. 3850, reporta um tráfego, um papo 28 alfa, mantendo espera no setor sul do aeródromo, mantendo o pés, onde deverá interferir com sua aproximação, então 3850. 50, observando. Novembro Oscar Whisky, por gentileza, dá presente proa do farol de Itapuã, atento a um Airbus 320 da TAM, agora na final pista 1-0. Dá presente proa do farol de Itapuã, vai manter separação, já avisou o contrato com Novembro Oscar Whisky. Oscar Whisky, a retaguarda do aeroporto da TAM, agora curta sinal pista no zero, autorizado a cruzar o eixo de aproximação pista no zero a 1000 pés, chame para base pela direita pista no 7, Novembro Oscar Whisky. Está presente, prossegue a perna contra o vento no 7 na retaguarda da aeronave, vai chamar para girar base pela direita no 7, Novembro Oscar Whisky. Poderia confirmar para o 6310? Tem um trato na nossa frente, praticamente, com o pessoal aqui. Sim, o helicóptero Robson 44 no circuito do carnaval irá manter no máximo a 1.010. Tá ok, então, vamos passar bem em cima dele, ok? Alfa Juliette, gate 2. Alfa Juliette, gate 2, 3850. Só Lucas está fazendo clear, entra aí. Eu tenho 360, então aguarda a coordenação do 380, 2043. 360. Sim, eu estou autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolo da pista 1-0 com a primeira curva direita, na saída da EL, leia da transição Motiva, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa, intercepta após 1-0 Taubaté. O transponder é o 5474, controle 1-9, próxima 8. Nota Zulu, então 360, nota confirmada de voo, Zulu 1-0, Taubaté, decola da EL, leia da Motiva, com curva à direita. 5474, transponder 19-8, é o controle, voo 2043. Voo 2043, correto, e o quanto para o pushback na 8. Reportarei. Próximo regressar a sinal, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, autorizado, toque remetido à pista no 7, vento no 20 graus, 099, ajuste padrão, November Oscar Deus está arrependido, não vê melhor serviço. Acione dedicação autorizado direto do UNA, deixa para 2.000 pés, ajuste 1.0.1.3 padrão. Direto do UNA, 2.000 pés, 1.0.1.3 padrão, está 362. Acione 63, 1.0, na longa final, pista 3. 3.1.0, deixa o meu completo, acione 118.95, tamo pouso. Muito obrigado, até já, acione 63. Reporte ponto visual com um Airbus da US da Avianca, na final pistando 0 November Oscar Whisky. Está presente, segue todo o farol de Itapã, já está visual, seu com aeronave na final, longa final 9-0. Fecha November Oscar Whisky, chame fazendo espera no farol de Itapã. Chama na vertical do farol de Itapã, November Oscar Whisky. Torre de Salvador, muito boa noite, é o Oxanet 63-1-0. Oxanet 63-1-0, boa noite, tráfego do estado, ajuste no 0-3. Chame quando tem baixo travado, avistando 63-1-0. Está avistando, porém, por gentileza, aguarde para o frente, Oxanet 63-1-0. Reporta um tráfego, um Papa 28 Alfa, efetuando espera no farol de Itapuã, à sua direita, não deverá interferir com a sua aproximação 63-1-0. Muito graças, Oxanet 63-1-0. Romeu November Oscar Whisky, autorizado a retaguarda do Airbus 320 da Avianca na final próxima 0, a cruzar o eixo de aproximação da pista no 0, chame para gerar a base pela direita, pista 1-7, November Oscar Whisky. Está autorizado a efetuar o cruzamento do eixo da 1-0-2-8 na retaguarda do tráfego, chamará para giro de base pela direita 1-7, November Oscar Whisky. Yeah. giroscópio? Autorizado Campinas, nível de voo 340, decolagem da 10 com primeira curva direita, na saída da EL, linha da transição motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Interceptando de 10, Tubase, Papai Uniforme Bravo Alfa Victor, Tubase, upper de 16, a patota do plano. O transponder é o 5504, controle 119, décima 8. Correto cotejamento, confirme o portão que se encontra. Portão marcado. Ciente, porta pronto para o chibec. Senhora. Número 2043. O chibec é acionamento no 8. Está autorizado para o chibec, reporta pronto para o táxi. Número 2043. Repostado e lei. Para girar a base longa da 17. Base provada, novembro, Oscar Whisky, chame final. Chama na final, 17, novembro, Oscar Whisky. Começando na final do ano 7, novembro, Oscar Whisky. Novembro, Oscar Whisky, autorizado, toque remetido da pista no 7, vento 120 graus com 119, ajuste padrão, novembro, Oscar Whisky. Projeto PGL, novembro, Oscar Whisky. Ajuste 1-0-1-3, boa viagem. Ajuste padrão, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia, chama lá 1895, gol 2-0-43. Deu novembro, Oscar Whisky, tocou e arremeteu aos 5-0. Autorizando curva à direita, perna do vento pela direita, pista 17 a 1000, pés, e para gerar base no vento, Oscar Whisky. Oi, seria possível coordenar os dois toques remetidos na 10, senhor? Na Paulo Zero, ciente, autorizado, da presente curva à direita. Base pela direita da pista 1-0, chame final. Está autorizado, base pela direita da 1-0, chamada na final, 99. Passagem ao Bang da Gol, após Juliette, gente, um. Gente, Lisboa com Gol, faz o mesmo, ingressa Juliette, ponte 1, muda, da 665. Boa noite, Gol 043, ponto de espera da 1-0, pronto. Boa noite, Gol 043, mantenha o ponto de espera pista 1-0. Mantendo 043. Novembro, Oscar Whisky, autorizado token emitida, pista 1-0, vento 1-2-0 graus com 1-1-9, ajuste padrão, novembro, Oscar Whisky. Livre token emitida, 1-0, novembro, Oscar Whisky. Tem condições de decolar com o logo autorizado? Afirmo, 043. Após a passagem do Papa 28 Alfa, agora curtíssima final, pista 1-0, a linha mantém pista 0, gol 2043. 1-0, a linha mantém 1-0, gol 043. November Oscar Whisky, Tucuí inverteu agora aos 5-5, curve à esquerda, autorizado perna do vento, pista 1-0, a mil pés, chame para gerar base o November Oscar Whisky. Está presente curva esquerda para perna do vento da 1-0, chamará para gerar base o November Oscar Whisky. Romeu 73, 858. 3858, prossiga. Pode informar a subida para para Fortaleza? Para Fortaleza seria a Upper Zulu 9, sua rota? A Zulu 9, é. A Zulu 9. Upper Zulu 9, a saída é Momo, Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogibo, Atop, Frontier. Batista 1-0, o vento 120 graus com 1-1-9, ajuste padrão. Atualizado ecológico, padrão 1-0-43. 3662, é a Torre Salvador. 1895, boa. 3662, é a Torre Salvador. Agora 1 milha do estado, baixando travado 3662. 3662, tráfego listado, ajuste padrão. Reporto com papá 28 alfa na perna do vento, pista 1-0, temperatura 1000 pés. E irá ser o número 2 para o pouso na pista 1-0 e um Boeing da Gol agora iniciando a rolagem na pista 1-0. Próxima aproximação, informar a pista de Vitam 3662. 3662. Só o meu novembro, Oscar Whisky informa o verso 220 da TAM. Agora na final pista 1-0, passando o externo, será o número 2 para o teu PM de colisão. Será o número 2 para a aproximação pista 10, novembro, Oscar Whisky. Visual com tráfego na final da 1-0, vai se enquadrar como o número 2 na aproximação. Só para coordenar, senhor, vai ser o último toque arremetida na 1-0 e posteriormente pelo final na 1-7. 7 novembro, Oscar Whisky, alongue então a perna do vento, pista 1-0 e giro básico como número 2 da pista 10. Vai alongar a perna do vento da 1-0, novembro, Oscar Whisky, se enquadrando como número 2. 2043, decolado aos 58. Chama agora o controle Salvador em 1-9-8, bom voo. 1-9-8, volta a carrenete aí no 3662, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus com 1-0 nosso. Livre pouso, pista no 0, com 3662. Tá, autorizado direto laser, suba para o 360. Direto laser para o 360, voo 2043. Livre base, chamará na final 1-0, novembro, das coisas. Libera a pista, próxima interseção à direita. Chame solo na frequência 121, decimal 1. Direita, solo 121, 3662. Ingressando na final, novembro Oscar Whisky. Copiado novembro Oscar Whisky, continue a aproximação, aguarde a autorização de toque emitido. Aguarde a autorização, novembro Oscar Whisky. Então autorizado o toque arremetido, pista 1-0, Papa Romeo novembro, Oscar Whisky. Livre toque arremetido na 1-0, novembro, Oscar Whisky. Oscar Whisky, Tucu remeteu aos 03, autorizado curva à esquerda, 1000 pés, na base longa para a pista 17, chame final pista 17, November Oscar Whisky. Está presente, curva à esquerda, a 1000 pés, para a base longa da 17, chamará para girar a final, November Oscar Whisky. Autorizado, reporta pronto para o táxi. Chamará para o táxi e fazendo o quê? Novembro, Oscar Whisky. Pouso no 7, Novembro, Oscar Whisky. Pouso no 7, Novembro, Oscar Whisky. November Oscar Whiskey Solo aos 07, autorizado backtrack, chame levando. Confirme, senhor, pátio da bata? Fecho. Direita, na saída da El, Leda, Irumi, após Irumi, Upper November 857, Moço. O transponder é o 5514, o controle 119.8. Irumi, Upper November 857, Moço, 5514, 118, é o controle do 1975. Confirmando o controle, é 119.8. 19.8, cara. Gente. Obrigado. Gente, boa noite. E o azul Mazulinha 92 está com 108 vozes. 108, autonomia alternativa, azul? Pisa direto, contração, mas agora, vamos a 096. Conceito do ano 090, chama de identificação, autorizado direto do ano, deixa para 2003 com ajuste padrão. Direto do Duna, autorizado, Dona Zero, nós vem informação com o senhor. Obrigado, senhor. Ah, ajuste para o 096. Ajuste padrão, no 0 no 3. Padrão, ministro, 096, 2007. base 692, que não pode estar na carteira 10. Puxas 9692, autorizado a linha L, decolar pistão 0, ventrão 20 graus com 1 dúzia de nós. Gente, a linha e decola azul 9692. Eu falo? Prossiga, 3258. Já possui sua autorização, está pronto para cópia? Pronto. Autorizado Fortaleza, nível de voo 370. Decola na pista 10, com primeira curva esquerda, na saída Momo, Cogibu, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, Cogibu, após Froti. Intercepta a Upper Zulu 119, rota do plano de voo. O transponder é o 5524, controle 119.8. Exato Fortaleza 370, conforme a rota do plano de voo do Zulu 119, decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, após levar Cópigo e depois Froti. Transponder 5524, controle 119.8, a 3858. O 3858 confirmando, é Momo Código. É Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Após Froti. Afirmativo, como tinha cotejado, Código, Kilo, Oscar, Golf e Bravo Uniforme. Tá 3858. O 3858 está correto com o cotejamento? Confirme o portão que se encontra? 02. 02 já está pronto, feedback? Reportará. Azul 9692, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto Leda. Gente, 340, direto Leda, azul 9692. Copiado, confirme, comandante o voo, Ney, Vitor, Oscar, Lima, Nel, November, Eco Índia. Copiado, major voo, Ney, pronto para o decolagem, senhor? Decolagem, senhor? Uno, autorizado a decolagem. Comprou a sur, vento 30 graus 109, ajuste padrão, chame fora do solo, guardião 01. Guardião 01, decolado aos 20, chame agora o controle Salvador, frequência 119, decimal 8, bom serviço. Ok, chamada de 2798, grato pelo apoio da torre, Guardião 01. Guardião 01, mantenha 110 no litoral, confirme a área do Carnaval. Afirmativo, virando para a área do Carnaval. Guardião 01, transfere na escuta do controle e ajuste na 013. Ok, tem informação e na escuta do Carnaval. Chané 6310, autorizado Recife, sentido 350, decola 110, com curva esquerda, Puca Jambo Aracaju, interior do Lula 7, 30 transponder, controle após 198. Seu transponder 5520. 5520. Chané 6310, reporta pronto para o Chibec. Portaremos. Rádio 44. Rádio 01, estaremos mantendo a devida preparação. 9692, chame Recife agora, frequência 118, décima 8, e alternado 12, correção. A primária 133, décima 25, e a secundária 125, décima 1. 133, 25, 25, 1. Obrigado, boa noite. Para o estacionamento na 04. Está autorizado, reporte pronto Bruno 09, completa final, chame Tour Salvador 118, decimal 95, seu desejo. 95, obrigado. Guarda.